Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast este exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Filho, tô aqui, Felipe. Não, Felipe Esquina não tá aqui. É o André de Filho, não tá aqui. É do Ohai. Opa, o backup. Tô aqui pra ajudar. Bruno Carvalho. Oi. Bruno, você vai ter um console novo muito em breve? Que filha da puta. É um console, eu tô falando. Talvez, cara, eu tô pensando em comprar. Até torceu meu rim aqui, velho. Eu tô pensando em comprar um RG35XXH. Vamos ver. Que isso, mas não acabou de comprar o 36? Aí já vai? Eu comprei um 36, um R36S, só que o RG35XXH é um que ele é diferente porque ele é horizontal. XXH. Agora eu entendo a galera falou assim, ó, assim que você compra um, tipo, você vicia e você quer pegar vários, tipo, é bem isso mesmo. E vai descendo a ladeira. Olha aí, você tá olhando agora, Júlio, olha, esse é o bom, RG405M, olha esse aí pra você ver. 405M. É. Olha, bonitinho, hein? Parece o PSP antigo, o primeiro PSP. Esse aí roda até Play 2, filho, esse aí. Olha... Tem algum que roda PlayStation 5 não aí? Não, ainda não. Ainda mas não, tem uns que rodam um Switch. Sim, olha aí o RG505M. 505M. A Nintendo tá pistola aí. Eu tava vendo um levantamento que eles estimam que o Zelda TikTok foi baixado por 1 milhão de pessoas antes do lançamento, que vazou. Ah, é, né? E ainda assim foi um sucesso. Tô vendo ele Switch aqui, inclusive, aí. No RG505, o Zeldinha rodando nele aqui. Ah, muito bem, vamos lá! Aproveitando esse momento aqui, vamos falar sobre o Nintendo Switch 2. Há especulações de que ele pode sair em 2025. E aí, queria perguntar aos senhores aqui, o que é que vocês acham que o Nintendo Switch 2 tem que ter de diferente? E também que justifique ser o Nintendo Switch 2, né? Porque se for tipo a mesma coisa do Switch 1, pra que fazer o 2, né? Ah, se você for considerar que, sei lá, que o PlayStation 4 é meio que a mesma coisa que o PlayStation 3, assim... Não, mas tem mais capacidade, né? É, sim, eu considero que eu acho que ele vai seguir o mesmo modelo, eu acredito, que tá muito sucesso da Nintendo. Eu e o Bruno, a gente tava... Uma brincadeira até séria, né, cara? Que se você considerar a métrica que sempre usaram aí de pro sucesso de um console, o Switch periga ganhar a geração passada e essa também, né? Pois é. E periga ser o maior console de todos os tempos aí, se você for levar a métrica de venda. Mas tu não acha que ele deveria conseguir rodar, pelo menos, jogos com um pouco mais de qualidade do que do primeiro Switch? Sim, não, mas isso é natural, né? Isso é óbvio. É natural, a evolução do console tem que passar por isso também, mas eu não acho ruim se você falar pra mim, olha, você vai ter um Play 4, só que ele é portátil. Pra mim isso já tá ótimo, pensa nos jogos que porque o Nintendo Switch 1, ele é um Play 3, né? Nem isso, na verdade. Nem isso. Play 2? Não, ele é um celular, cara. Ele é um celular de 2016, 2015. Não, mas comparando com videogames, ele seria o quê? Em rede hardware? Um pouquinho pior que um Play 3, vai. Tá bom. Não, é porque é muito. Sabe por quê? Não dá pra comparar. Porque, assim, o hardware é muito diferente. A arquitetura é diferente. É muito diferente. Assim, ele consegue rodar alguns jogos que rodavam no Play 3. Vamos dizer assim, ele consegue rodar alguns jogos que rodavam no Play 3. E consegue rodar mal alguns jogos que rodaram no Play 4. Cara, dá pra comparar com computador, talvez? Eu colocaria talvez o Switch naquela época das série 500, 600 lá da NVIDIA? Antes da 900? Acho que ele estaria mais ou menos ali naquela... É que é complicado, cara. Assim, não dá pra comparar o Switch com outros consoles. Até por isso que eu acho que... O que eu espero do Play, o que eu espero do Switch 2, ou do sucessor espiritual do Switch, ou do Switch qualquer coisa, do Neo Switch, do Super Nintendo Switch, eu espero que ele tenha... Caraca, seria muito bom, hein? Super Nintendo Switch? Seria Switch muito U. Legal, né? Que Super belo Switch. Nome, hein? É, Switch 2 Nintendo é paia. Switch. Tem que ser Super Nintendo Switch. Agora... Nintendo Switch 2 é muito ruim, O mano. Que eu espero? Eu espero duas coisas. Um, sim que ele seja um hardware melhor... E que você consiga, por exemplo, rodar jogos mais próximos do que eram jogos do Play 4. Eu acho isso seria muito legal. E eu espero que ele tenha retrocompatibilidade com os jogos do Switch 1. Por quê? Por eu poder migrar pra ele tranquilamente sem perder acesso à minha biblioteca, por exemplo. Sim, sim. Entendeu? Sim. É o que se espera, pelo menos. É uma coisa que era inviável tecnicamente, mas hoje com a tecnologia que a Nintendo usa no Nintendo Switch, é meio óbvio que vai acontecer isso, né? Não é inviável, e aí a Nintendo age um pouquinho de má fé também, porque ela sabe o público que ela tem. O Virtual Console não tem razão nenhuma de ter deixado de existir. Ele poderia continuar existindo, por exemplo, no Switch. A Nintendo optou por transformar isso num serviço e as pessoas que tinham acesso aos seus jogos via Virtual Console perderam esse acesso e tiveram que assinar o Switch Online, o Nintendo Switch Online. E a Nintendo fez isso porque ela simplesmente porque ela pode. Não, e ainda assim você não tem acesso a todos os jogos que você podia exatamente comprar no Virtual Console, né? Que era uma... Exatamente. Então mas é um ser... Vocês querem pegar os rumores que tem rolado sobre o Switch 2? O Bruno comentou sobre ele parecer com o PlayStation 4 e alguns rumores de que ele estaria meio que no PlayStation 4 mesmo, entre o PlayStation 4 base e o PlayStation 4 Pro, assim, né? Que rolou os rumores que ele estaria, assim, em questão de processamento, que ele ainda teria um chip customizado da NVIDIA, que isso eu acredito que possa acontecer, né? Porque o Switch normal... Ele é um Tegra modificado da NVIDIA e tá aí fazendo milagre até hoje, principalmente com a própria Nintendo, né? Então eu não duvido nada que a NVIDIA, que agora tá estourando aí, uma das maiores empresas do mundo, né? Passou a Amazon, pô, passou... Você viu que recentemente ela chegou a atingir 2 trilhões, cara, de valor de mercado? A NVIDIA, velho. Loucura, né? Então, dele estar continuando com essa colaboração com o Switch, eu acredito que seja um rumor bem forte. A questão do lançamento, né, que acho que o glorioso PH lá lançou a parada de 2025 para a janela de lançamento, depois vários sites, inclusive sites gringos, corroboraram com fontes internas deles, dizendo que seria 2025. Recentemente eu vi especulações que poderia ser... É, eles colocavam Q1, né, Bruno? E teve gente colocando isso. Até março agora, recentemente, que pode ser, né, no... Que ele colocaria ele dentro da mesma janela que foi o lançamento do Switch em 17, né? Então... É. E o que eu torceria, até concordo com o Bruno, dele ter retrocompatibilidade com o Switch, né? Porque seria muito, muito atrativo, assim. Né? Inclusive de cartuchinho? Acho que é o ideal. Assim, o ideal seria, no mínimo eu esperaria digital, mas o ideal seria preservar com cartucho. Talvez... Né? De cartucho, né? Aí eu vou dizer que talvez isso não aconteça por causa de alguns desdobramentos recentes aí de pirataria que conseguiram atingir pirataria através da entrada de cartucho do Switch. Então isso se torna um problema, né? Então eles removeriam a mídia? E não, aí seria eles só trocariam digital, a mídia. Ou... Eles vão substituir o tipo de cartucho, por exemplo. Entendi. Caraca. Pra tentar fechar as portas pra pirataria. Mas o que eu gostaria, que eu acho que seria o mais honesto com o jogador, é retrocompatibilidade total, física e digital. A digital é a mais fácil, entre aspas, gigantes, né? Mas eu acho que o justo com os jogadores é, pô, você tem um cartinho de Switch e você pode jogar no seu Switch 2 ou seu Super Nintendo Switch aí. Isso é o que eu gostaria de ver. E, pô, você pensar em níveis... De novo, olha o que a Nintendo faz com o Switch hoje. Imagina um hardware de qualidade do Play 4 na mão da Nintendo. E até para as third parties também, você vai poder ter jogos mais próximos... Você vai diminuir esse gap com a geração atual para jogos grandes, né? Porque jogo indie não tem tanto gap, mas para jogo grande tem. Essa especulação de que ela pode ter uma tela maior do que o Switch original, isso seria um pouquinho ruim, não? Do fato eu acho que isso aí é indiferente. Eu acho que com a tela começar Trambolhão. A ficar muito grande, eu acho que o tamanho da tela do OLED é um tamanho legal. A tela do OLED é um pouquinho maior que a tela do... E isso eu achei inteligente. O que o Switch OLED fez? Diminuiu as bordas e aproveitou o espaço para aumentar a tela. Celularizou, Samsungizou a parada. Exatamente. Eu acho que essa é a direção para ir. Minimize bordas e otimize a tela. Agora, começar a aumentar muito a tela, botar um tablet de 10 polegadas na sua mão, por exemplo, já não fica tão agradável. Existe chance de, por exemplo, não existirem mais os controles físicos ali serem digitais ali na tela. Tá falando? Touchzinho, sendo touch. Não, é a pior coisa que poderia acontecer, mano. Pelo amor de Deus, não, né? Não, eu tô perguntando. Foi uma pergunta, não tô afirmando nada, entendeu? Não, eu acho que essa possibilidade não existe. Talvez não destacar os controles seja uma opção. Talvez, agora, ser controle totalmente touch, não. Tem não. Mas pra quem gosta de jogar na TV, isso é ruim, né? Sim. Não, eu acho que ele vai continuar no... Eu acredito que ele vai continuar no mesmo formato. Mesmo modelinho. Porque virou brand, né? O tech, né? O click, né? Do negócio, né? O que eles podem melhorar é a ergonomia. Aí sim, melhorar a ergonomia dos Joy-Cons, por favor, né? Porque a Nintendo conseguiu juntar as duas potências aí, principalmente na questão de portátil, né, com console híbrido. Eu não acredito que ela vá um caminho muito diferente, porque, porra, tem que aprender com o Wii U, por exemplo, né? Que vinha do sucesso do Wii, e não que a Nintendo não tivesse feito isso antes. Deu uma deslizada lá com o 64, com o GameCube, mas eu acho que com o Wii U é algo que deve ter se tirado uma lição aí, com certeza. De você não alienar tanto o seu público com um outro produto bem diferente daquilo que tava fazendo um mega sucesso. E o Switch é um sucesso absurdo, gente. Até que tava comentando no início aí, questão de venda, questão de software, questão de adoção, né, de público. Então eu não vejo muito por que se distanciar muito desse formato que tá dando tão certo tantos anos, sabe? Muito bem. Muito bem, vamos responder perguntinhas aqui? Perguntinhas. Diego Aparecido, Jamaites. Na opinião de vocês, GTA 6 será tão bom ou melhor quanto GTA 5? Esse excesso de expectativa pode prejudicar a percepção do jogo para as pessoas? Poder pode, excesso de expectativa pode. Porém, se o que o trailer indicou eles entregarem, a chance é de ser melhor. O foda é que a Rockstar, ela criou essas expectativas várias vezes e muitas delas ela cumpriu, né? Corocaria talvez como exceção, e ainda o que quatro, muita gente chama talvez, o 4, mas ainda assim... Não. Cara, eu acho que vai ser melhor do que o 5, isso é óbvio. Mas eu acho que já o melhor não é só tecnicamente falando. Eu acho que, por exemplo, a história vai engajar. Sim, é porque a história do 5 é bem legal, né? Interessante. Talvez o final seja um pouco anticlimático, mas a história é legal, a construção da história. Eu não achei o final anticlimático, sabia? Eu acho que é interessante até. Dependendo do como é que você escolhe também o final do 5, né? Sim. Porque tem caminhos pra você escolher. Do 5? Eu achei o desfecho do 5 interessante, digamos. O Abraão Venâncio perguntou aqui. Quais os personagens mais imponentes dos videogames na opinião de vocês? Tipo, Sephiroth, Kratos... Imponente? O Genichiro de Sekiro e etc. Cara, o Genichiro é... Talvez o Kuruja. O Kuruja seja mais porrada do Sekiro. Ah. Cara, imponente pra mim é qualquer boss do Shadow of the Colossus. Não, mas eles são lentões e tudo. Eu acho que o Sephiroth cara... pra mim é mais importante. Cara, na boa. Eu tenho muito mais medo de um gigante de pedra, gigante por mais lento que ele seja, porque um passo dele cobre quilômetros, do que um cara com uma katana gigante, meu filho. Pô, quilômetros, cara, não exagera, né? Cara, um passo de um colosso é quilômetros, lógico que é. É, o Sephiroth no remake do Final Fantasy VII, ele tá bem imponente, assim, eu gosto bem dele. Cara, sabe o assim. Que eu acho? Eu acho o Sephiroth meio bobalhão, assim, agora. Eu também acho, mano, eu acho. Eu acho, porque cara, ele é muito aquele discurso, ele é bem boçal, eu vou conquistar o mundo aqui. Vilão pastiche, mano. Eu não entendo essa tara do pessoal pelo Sephiroth. Eu achava mais legal quando era escrito. Ler, assim, o personagem e ter aquela parada na sua mente, eu achava mais interessante do que ver agora. Quando ele fala, né, fica mais engraçado, né? Ele perde um pouco do impacto dramático. Eu acho o Sephiroth, ele não vilão. No Crisis Core, eu acho ele um personagem muito mais interessante. Agora, o do Final Fantasy, que tem o Rebirth aí, tem flashback com ele e tal. Eu acho bem interessante, assim, o Sephiroth antes de despirocar, saca? Aham. Aí depende o tipo de imponência também, né? Exato. Como é que o personagem... O Bruno falou de tamanho, aí pode ser de... O Kratos, ele é imponente, né? Sim, com certeza. Principalmente o mais recente, né? Ele causa... você vê que, porra... aquelas paradas... Ele encarando o Tyr, por exemplo, que é um cara maior ainda do que ele, e ele ainda continua sendo imponente, assim, né? Mas é meio subverter, né? Porque você é o cara badass e os outros ficam meio que diminutos perto de você, né? No caso do Kratos. É que ele tá perguntando de vilões, não é isso? Ele quer saber de vilões imponentes? Não, acho que não, acho que no geral, né? Sabe, você chegou a jogar o modo história do MK11, ô Bruno? Do 11? Joguei. Do 11 não, perdão. Do 1. Não joguei. Do 1, não. Cara, eu achei o cara que faz a voz do Shanks tão foda, cara. Tão foda, o cara tem uma malícia, assim, do jeito de falar. É meio que o Carrie lá, do filme lá, o Shang-Tsung Supremo. Uh-huh. Meio que com uma malícia do Tom Hiddleston, assim, do Loki, mais ou menos. Are they ready? It's time. Time for what, sorcerer? Replication experiments. They begin with your vivisection. I'll use your harvested parts to build new creations. The process is fatal, of course. Liu Kang won't let you get away with this. That presumes he will ever learn what happened. But when I am done, there will be no trace left of you. I shall return soon to check progress. I have other matters to which I must attend. É, cara, é muito bom. Eu acho funk. Eu adorei essa. Me apaixonei pelo voice acting do cara lá do Shang Tsung recente aí do Mortal Kombat 1. O Gianucci mandou aqui, ó. Se vocês ganhassem na Mega da Virada... Caraca, ele ainda tá no tempo da... Essa pergunta é nova, hein? tá lá atrás, né? É, atualmente estavam 600 milhões de janjos. O que seria do amanhã? Nem saberiam da minha existência. Primeiro, no dia que eu ganhar a Mega, eu vou acreditar em sorte, porque eu não jogo. Então, no dia que eu ganhar, você pode acreditar em sorte de verdade mesmo. Caraca, o bagulho é de verdade. Sorte existe. Agora, se eu ganhasse real, assim... Uma coisa que eu faria era ajudar alguns projetos de internet aí de pessoas que eu gosto. Eu faria anonimamente, assim? Não, eu chegaria pra alguns e falaria assim, passa o Pix aí de vocês aí. E mandaria uma bela quantia que ajudaria muito em cada projeto aí. Ah, eu sei lá se eu comentaria com muita gente, viu, cara? Pra ser bem sincero. Não, algumas pessoas. Algumas pessoas, não. Né? Alguns primeiro, amigos, que eu não ia dar bandeira. Eu, assim, minha vida poderia mudar um pouco da porta pra dentro. Da porta mas pra se eu não fora, pudesse, eu não daria bandeira. Mas se eu não pudesse ajudar meus amigos, é foda. Também. Não, mas eu você pode ajudar. Você pode ajudar de outras maneiras. Vou morrer abraçado com 600 milhões de reais. Já dizia Chapolin Colorado, fazer o bem sem olhar a quem. Tá ligado? Você pode fazer de outra maneira, sem que saibam que foi você, por exemplo. Mete um milhão de reais aí no Patreon do 99 Vidas, pra você ver se fica todo mundo feliz. É, mas o objetivo é esse mesmo, assim. Mas eu queria que as pessoas soubessem também. Pra não achar que veio do céu, que foi uma... Que não existe essas coisas, gente. Não existe. É uma pessoa que escolheu mandar, é isso. Ué, mas aí então você quer receber os louros. Você não tá preocupado com seus amigos. Você quer que eles agradeçam você. Ué, mas eu tô fazendo já uma coisa em... muito boa, que é dar uma grana alta. Então não é o altruísmo... Seu altruísmo foi pra casa do caralho. Ser altruísta. Eu não quero ser altruísta. Eu quero ajudar o projeto dos meus amigos. E aí a gente volta pra aquele experimento da psicologia que diz que não existe... Não existe nenhum ato 100% altruísta. Não existe. Não sempre existe uma contrapartida. Um ganho. Sempre existe um ganho, Mas eu não, cara. Eu, é o que eu falei. Minha vida da porta pra fora, eu mudaria pouca coisa. Da porta pra dentro, eu poderia mudar bastante coisa. Eu provavelmente ficaria com um emprego só, né? Isso... Caralho, você ia trabalhar, hein? Eu ainda trabalharia, Bruno. Com 600 milhões de reais. Tá, cara, não, tá de sacanagem com a minha cara. Não, vai fazer videogame, sei lá, mano. Vai... Então, isso não é um trabalho, caraca. Se eu ficasse naquilo baixo... Você pode fazer sem esperar. Foda-se se vendeu ou não. Vou fazer meu jogo aqui. Não, mas é um trabalho. Eu faria, por exemplo... E 600 milhões acaba, né? Se você for fazer jogo em videogame, você faz uns 3 ou 4, acabou o dinheiro. Não, mete qualquer porra. Qualquer fundo full hack. Qualquer aí, fundo mano, é que fixa, gera você um... consegue. Bota no 100% do CDI do Nubank. que gere 0,5% ao mês. Pô, pronto, aliás, cara, deixa eu só. Assim, claro, quem sou eu pra dar dica pros outros? Mas deixa eu só dar talvez um lembrete pras pessoas. Parece besteira falar assim, nunca deixe seus ovos numa cesta só, mas isso é principalmente importante em se falando não só de fintechs, mas em bancos no geral, tá? Existe sim um seguro que pode ser acionado caso o seu banco venha a falir. Se eu não me engano, e aí os meus amigos que são mais versados no mercado financeiro podem responder melhor, só que esse seguro é limitado a 250 mil, tá? Então vamos supor que você põe 600 milhões... É uma garantia, acho que até do governamental, até, né? Que os bancos isso, fecham aí pra causa. Então imprime o dinheiro aí na caixa eletrônica e bota debaixo do colchão. Então, não, tô dizendo o seguinte, não deixe o dinheiro todo num lugar só, porque se um dia esse banco falir, ele vai embora com o seu dinheiro e você vai ter que restituir 250 como é que você bota, mil. Como é que você bota a grana no banco que nem a agência tem? não, o ponto não é nesse, porque eu tô falando pra eu banco sei, geral eu tô também. Tirando. Então, assim, e diversifique, entendeu? Espalhe esse dinheiro, porque... A chance de dar M é pequena, mas se der, pode acabar levando seu dinheiro embora. Então, um lembrete, não é uma dica. Quem sou pra dar dica, por exemplo, é um lembrete. Esse seguro que você tem, ele cobre até 250 mil. A partir daí, puf, entendeu? Só isso. Mas é por banco, então você pode ter 250 mil num, 250 mil no outro, e no outro, e no outro, entendeu? E por aí vai. Muito só bem. Isso. Ah, o próprio Jean Nucci falou assim, bora criar um aplicativo do 99 Vidas e largar essa lixeira do aplicativo do Hotmart? Sou dev mobile, ajudo vocês. É porque não é tão simples, né? Porque o sistema de pagamento é tudo... É. Fazer um investimento alto pra fazer funcionar aqui, né? Mas realmente o aplicativo do Hotmart não é dos melhores, assim. Ele tem realmente... Eu diria o seguinte, se você conseguir... Ele dá muitos problemas com pagamento, principalmente, né? Exato. Se você garantir a parte dos pagamentos integrados com sistemas que o pessoal usa e garantir a entrega do programa pra galera exclusivamente que vai estar dentro ali, não tem muito segredo. Desenvolve e mostra pra gente. Né? Vinícius Freire Curto mandou aqui. Recentemente eu vi o cast Life Strange, amo o jogo, mas dropei Life Strange 2 na metade por não me apegar aos personagens e achar muito inferior ao primeiro. Nem joguei o 3, pois fiquei decepcionado com o 2. Vocês jogaram os outros jogos da franquia? Gostam deles? Eu joguei só o primeiro. Pra mim é uma obra de arte, em termos de construção narrativa. E não me interessei nem pelos DLCs, que tem personagens do primeiro ali e não nem fui atrás. A minha escalada com... Ou a minha descida. Que não foi escalada, foi uma descida, na verdade. O primeiro Life Strange, fantástico. E eu acho que esse é o problema. Ele é um jogo tão fantástico que a expectativa... É o que a gente tá falando de expectativa. Era muito grande em cima dos outros. Eu joguei o DLC lá, o spin-off, o Before the Storm. Eu gostei. É bem interessante. É outra pegada, mas é muito interessante. E ele faz muito sentido pra quem jogou... O original, ele até tem um capítulo extra que tem a Max de volta, né? Porque o. Ele é feito o Before the Storm, né? É outro estúdio. O a Before Deck the Storm. Que tá sofrendo demissão também, inclusive. Exato. O Before the Storm, ele conta a história da Chloe no período de ausência da Max. E aí depois ele tem um episódio extra que conta, tipo, um pedacinho dela com a Max lá também. Tem a Max. Eu gostei, não tanto quanto o primeiro, mas ok, ele, tipo, ele completa espaços, ele dá uma visão legal do período em que a Max não tava lá. Aí eu joguei aquele que foi um episódio que saiu isolado antes do 2, que é do Fantástico, o Capitão, não sei das quantas lá, o Capitão Cueca lá, esqueci o nome dele. Que é legal. O 2, eu joguei o começo e aí eu já fiquei meio assim, mas não terminei. E aí o 3, quando eu vi que era o poder da empatia, eu falei, cara, não. Aí vocês estão de zoeira já também. Já estão de zoeira, porque assim, eu acho que muito do primeiro é a coisa do absurdo. Tipo, se você tivesse esse poder e pudesse voltar no tempo e as consequências tal. Empatia é um bagulho que, tipo, todo ser humano deveria ter, sabe? Então, mas é um poder raro hoje em dia, vamos ser sinceros. É, então, mas aí. Mas aí eu já falei, não, aí é zoeira. Aí o 3 eu nem me interessei em ir atrás, porque quando eu vi que o poder era empatia, eu falei, eu acho que já não. Pelo menos por enquanto não. Quem sabe no dia que entrar num Game Pass da vida eu jogue, mas... Foi assim, meu interesse começou muito alto, joguei muito o primeiro, joguei lá o segundo, os episódios extras lá, gostei. Aí do segundo eu já comecei a não gostar tanto no começo e parei, e aí o terceiro eu nem comecei. Muito bem. Muito bem, fechamos aqui, né? Eu sou Júnior de Filho. Eu sou Edu Alhae. E eu sou Bruno Carvalho. Esse foi o 99 Vidas Bônus, nos encontramos na próxima. Tchau! yeah, yeah.